estará à luz do sol, que se escondeu por tanto tempo. Esses simplórios cidadãos não percebem que estão morrendo. Combustível está queimando e suas almas perecendo. Enquanto o grande monstro entole tudo que vê pelo seu caminho. Enquanto o grande monstro entole tudo que vê pelo seu caminho. Quando o grande monstro engole tudo que vê pelo seu caminho. São tantos números pra contar e pessoas pra esquecer. Arquivos do inferno, você vai aparecer. Enquanto o grande monstro engole tudo que vê pelo seu caminho. Enquanto o grande monstro engole tudo que vê pelo seu caminho. Saber se um vento irá nos derrubar e nos levar para as entranhas do desconhecido. Enquanto o grande monstro engole tudo que vê pelo seu caminho. Enquanto o grande monstro engole tudo que vê pelo seu caminho. Pelo seu caminho, quando o grande monstro engole tudo que vê pelo seu caminho.